The message and good news of the gospel is that God. A boa nova e a mensagem do evangelho dizem que Deus so loved us, amou tanto a nós that he sent his son for us. Que ele enviou seu filho por nós. The Father sent his eternal son, o Pai enviou seu filho eterno incarnated to come to the earth on a mission. Esse filho foi encarnado em um homem aqui na terra e que veio em missão. And the Father, o Pai, intended that his son, planejou que o seu filho, Jesus, Jesus would die, morresse. And he would die for you, he would die for me on a cross. Esse filho morreria por você, morreria por mim numa cruz. And he's dead. E ele morreu. And Jesus died for you, if you were the only one. Jesus died for you. Jesus morreu por você. E se você fosse a única pessoa perdida na terra, ele teria morrido por você. And Jesus sends us, Jesus então nos envia, like the earliest Christians, como os cristãos primitivos, to die for others. Para morrer por outros. And for love's sake. Por causa do amor. It was for love's sake that He came, and it's for love's sake that He sends us. Foi por amor que Ele veio e é por amor que Ele nos envia. And the people in the world, they need the gospel. As pessoas ao redor do mundo precisam do evangelho. And God is the gospel. Deus é o próprio evangelho. We can know God. Nós podemos conhecer Deus. That's the good news. Essas são as boas novas. Amém. Amém. Have you ever wondered where the earliest Christians might decide to worship? Vocês já pararam para pensar onde é que os discípulos, os primeiros discípulos se reuniam ou escolhiam para se reunir para adorar? They were here today, if they were alive, where would they go? Se os primeiros discípulos estivessem aqui hoje, se eles estivessem vivos no nosso tempo, onde é que eles se reuniriam? Aonde eles iriam? And feel most comfortable. Onde é que eles se sentiriam mais confortáveis para adorar? So imagine the Apostle Peter, the Apostle Paul, Silas, Timothy, or Stephen. Então você imagina o Apóstolo Pedro, o Apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, Estevão. And in the 21st century, visiting and survey the board of directors from heaven. E eles estão aqui como emissário do conselho diretor lá do céu, e eles estão aqui avaliando, procurando um lugar para se reunir e adorar. What might they think of some of our churches? O que será que eles pensariam de algumas das nossas igrejas? How would they rate our hearts and our worship? Como é que eles classificariam o nosso coração diante de Deus e a qualidade da nossa adoração? Our commitment to Jesus, to the gospel, como, to the kingdom. Como eles classificariam ou avaliariam o nosso compromisso com o Evangelho, com Jesus Cristo e com o reino de Deus? Our giving. Como é que eles classificariam a nossa generosidade? Talvez eles vissem dois tipos de cristãos. Two kinds of churches. Dois tipos de igrejas. How might they have described us as Christians living in this age of persecution? Como será que eles descreveriam a nós, igreja, vivendo nesse tempo de perseguição? A persecution and sacrifice around the world. Esse tempo de perseguição e sacrifício ao redor do mundo. There's a great contrast in Christianity today. Existe um grande contraste no cristianismo de hoje. Somehow a great contradiction. De alguma maneira, não só um contraste, mas também uma contradição. Many people can't even see it. Algumas pessoas nem sequer conseguem vê-la. But heaven sees it. Mas o céu a vê. Every moment of every day. A cada momento de cada dia. We need to have eyes open to the reality. Nós precisamos ter olhos abertos para as realidades. Of who and what the church is today. A realidade sobre quem é a igreja hoje. Many of our fellow believers live in lands where Christianity is outlawed and considered a dangerous threat. Muitos de nossos irmãos ao redor do mundo vivem em países onde o evangelho, o cristianismo, é considerado um crime, é considerado uma atividade ilegal. And this is not going to get better. The Bible says it's only going to get worse. E por favor, entenda, essa situação não vai melhorar. A Bíblia fala que ela só vai piorar. as we come closer to the end, and as the gospel penetrates every final frontier, the enemy is going to unleash incredible amounts of persecution throughout the world. Na medida em que a gente se aproxima do fim e que o evangelho vai penetrando em todas as sociedades do mundo, o inimigo vai liberar uma quantidade absurda de perseguição contra a igreja em todos os lugares do mundo. It will be more than the church has ever seen. It'll be more than the world has ever seen. Vai haver mais perseguição do que o mundo jamais viu. Christianity is being outlawed all over the world. O cristianismo tem sido considerado um crime ou uma atividade fora da lei em muitos lugares do mundo. And so this kind of persecution is just getting started. Perceba, esse tipo de perseguição só está começando. No matter where you are, you are going to be affected. Não interessa onde você estiver, você será ameaçado por ser cristão. One of the best ways to get ready for those days is to join with our fellow brothers and sisters who are presently being persecuted around the world. Uma das melhores maneiras de você se preparar para esse tempo de provação que virá é se unindo àqueles irmãos e irmãs que já são perseguidos hoje por causa do evangelho em diferentes lugares do mundo. And to stand by their side e permanecer ao lado deles as they endure this kind of persecution. Na medida em que eles experimentam e sofrem esse tipo de perseguição. We need to live according to the same standard, the same lifestyle and the same heavenly outlook as those in the persecuted church. Nós precisamos viver o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida que é vivido hoje por aqueles que são perseguidos por causa do evangelho. I've been in situations where in the same city I was in, 500 people were killed and 19 churches are burned to the ground. Eu já estive em situações em que, por exemplo, numa cidade onde eu estive, 500 cristãos foram mortos e 19 igrejas foram queimadas até o chão. I've watched closely as I've seen the 2 million die in Sudan since 1983. Eu acompanhava bem de perto a situação enquanto 2 milhões de cristãos eram martirizados ao longo de 20 anos no Sudão. So all of the world we're seeing this kind of persecution. Então, ao redor do mundo inteiro nós temos percebido esse tipo de perseguição. So we need to live according to the same standard and the same lifestyle as the heavenly outlook is on the persecuted church. Nós precisamos então adotar um estilo de vida, um padrão de vida semelhante àquele que o céu tem em mente em relação aos cristãos perseguidos. The attack of the enemy against believers in the end times will come in many forms. O ataque do inimigo contra diferentes cristãos virá em diferentes formas no fim dos tempos. For some it may not be the confiscation of property, imprisonment or martyrdom, but in actual fact something worse. Para alguns de nós, talvez a perseguição não virá na forma de confiscar a sua propriedade privada, os seus bens. Talvez você não vá ser torturado ou jogado na prisão, mas talvez a perseguição possa vir numa forma ainda pior. It may be in the temptation and indifference, the trap of self-indulgence and the deceitfulness of riches, which choke the word of God and make it unfruitful. Essa perseguição pode vir a partir das nossas próprias faltas de convicção, a nossa indiferença em relação àqueles que sofrem, os cuidados e preocupações dessa vida que acabam sufocando a semente da palavra de Deus nas nossas vidas. In Hebrews 13, verse 3, it says, the Bible commands us to bear one another's sufferings as if you yourself were suffering. Em Hebreus capítulo 13, verso 3, nós lemos que nós devemos orar por aqueles que são perseguidos e nos lembrar daqueles que enfrentam cadeias por causa do evangelho, como se com eles estivéssemos também sofrendo. It's an obligation, not a recommendation. Perceba, é uma obrigação, não é apenas uma recomendação que a Bíblia faz. Every brother should not only bear the responsibility, not only the local assembly, but to the brothers and sisters throughout the world. Cada irmão e cada irmã ao redor do mundo deveria levar essa responsabilidade não simplesmente em relação à sua própria comunidade local, mas sobre cada crente ao redor do mundo. The greatest lack may be that the believers have a view of the world, but they don't have a worldwide love. Talvez o principal problema hoje é que talvez a gente consiga enxergar muitos lugares do mundo. A gente tem uma visão mundial, uma visão global até bastante desenvolvida. O problema é que nós não temos um amor mundial. Many people only see their own sins. Muitas pessoas só conseguem perceber os seus próprios pecados. They only know that Jesus died on the cross for them and that their sins are forgiven. Tudo que essas pessoas às vezes sabem é que, ah, eu era pecador, mas Jesus morreu por mim e por causa disso eu estou perdoado. But many only see the brothers in just their own localities, but don't care for brothers in other places around the world. Talvez outros percebam o sofrimento, mínimo que seja, que se encontra entre os irmãos da sua própria congregação, mas não tem olhos para perceber o sofrimento dos cristãos ao redor do mundo. You've probably seen Syria and Iraq and the Christians. Maybe you've seen some of that on the news. Talvez você tenha acompanhado as notícias e tenha percebido o que está acontecendo na Síria, no Iraque e outras regiões do mundo muçulmano. And it's not according to the will of God just to care about things locally. Perceba, não é vontade de Deus que você se preocupe única e tão somente com as necessidades locais, sua ou da sua igreja. Imagine there's a big ship. Imagine que nós estamos num grande navio. And you're a passenger on this big, gigantic ship. E é um transatlântico, vamos supor, e você é um dos passageiros desse transatlântico. And every cabin represents a local church. Vamos imaginar que cada uma das cabines do transatlântico represente uma igreja local ao redor do mundo. And these local churches represent miniature manifestations of God's will. E essas diferentes igrejas locais representam as diferentes manifestações da graça e da vontade de Deus ao mundo. All the local churches are under the governance or the leadership of Jesus Christ. Todas as igrejas ao redor do mundo estão sob o governo, sob a liderança de Jesus Cristo. And all of them are going to the same destination. E todas essas igrejas estão indo para o mesmo destino. Now, if there's one thing that must never happen on a ship is a room catching on fire. Uma coisa que você nunca quer que aconteça num navio é que uma dessas salas, uma dessas cabines pegue fogo. And the whole ship is threatened and most likely will sink. Porque se uma cabine pegar fogo e ninguém fizer nada a respeito, essa cabine pegando fogo representa uma ameaça para todo o navio e provavelmente o navio vai afundar por causa daquele incêndio. And so if there's trouble in one of these cabins, all the ships are in danger. Então, se uma cabine pega fogo ou tem problemas, todo o navio pode estar em perigo. And that's why the ship officers are called up and they immediately attend to that room that's on fire. E é por isso que se alguma coisa assim acontece, todos os oficiais, todos os funcionários do navio são convocados pelo capitão para fazer alguma coisa a respeito daquela cabine que está pegando fogo. Turn to your neighbor and tell them. Vire para o seu irmão que está aí ao seu lado e diga: You cannot be an isolated Christian that does not fellowship regularly in the local church. Você não pode ser um cristão que não tem comunhão regular com a igreja local. And tell them, diga de novo, that you cannot be a local church that does not work well for the being of the whole church. Não é possível que uma igreja local seja indiferente quanto ao bem de outras igrejas locais. In 2 Timothy 3:12 it says. Em 2 Timóteo 3:12 nós lemos. It's impossible to live a godly life without being persecuted. Paulo está dizendo a Timóteo que todos aqueles que quiserem viver vidas piedosas em Cristo hão de padecer perseguições. It's not possible. Não é possível você ser um cristão piedoso e não sofrer. It's not possible. Não é possível. You believe that? Você acredita nisso? I don't believe that. Eu não acredito nisso. It's not the Bible says it's not possible. É verdade. A Bíblia diz, não dá, você é um cristão piedoso, você vai padecer perseguições. Comfortable Christianity is nowhere found in the Bible. Aliás, um cristianismo confortável simplesmente não pode ser encontrado na Bíblia. Within one exception. Ah, tem uma exceção. That if you're lukewarm, then Jesus said it will spit it out of his mouth. Cristianismo confortável é comparado àquela água morna que Jesus vomita da sua própria boca. And so Jesus is a standard for the church. Então entenda, Jesus é um modelo para a igreja. Not me, not Meisel. Não eu, não Meisel. This is Meisel, by the way. Esse é o Meisel, aliás. Meisel, leader of the And shallow Christians don't have any huge love for Jesus. Cristãos rasos não têm um amor profundo por Jesus. Real Christians take a stand for what is right, no matter what the cost. Cristãos verdadeiros assumem uma posição em relação àquilo que é justo e certo, a despeito das consequências. And of the first 12 disciples, 10 of them were martyred. E dos 12 primeiros discípulos, 12 discípulos originais, 10 foram martirizados. You had to kill these guys to shut them up. Tiveram que matar aqueles caras para calar a boca deles. To be counted worthy of such company is the greatest of honors. To be counted worthy of this kind of company of disciples and apostles is the greatest of honors. Ser considerado digno de pertencer a esse bando de discípulos radicais é, na verdade, uma grande honra. Jesus said, whoever would help these would surely not lose their reward. Jesus disse, qualquer um que atender a um desses, que servir a um desses na condição de meu discípulo, certamente não ficará sem recompensa. In fact, Jesus promises that the same reward will be given both to the prophets and to those who help them. Aliás, o próprio Jesus prometeu que a mesma recompensa que é dada ao profeta, ao discípulo, é também dada àqueles que os ajudaram. So how do we live in light of the suffering body of Christ worldwide? Então como é que você, aqui no Brasil, consegue viver uma vida com os mesmos padrões dos cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo? Brazil is the third largest church in the world. O Brasil tem a terceira maior igreja evangélica do planeta. The biggest leaders in the earth are right in this room right now. Os maiores líderes evangélicos do mundo estão aqui nesse país. And the reason you are strong is to help those who are weak. A razão pela qual vocês foram feitos fortes é para que possam ajudar aqueles que são fracos. We don't have ISIS pouring into here with machine guns and bombs blowing up and stuff like that. Nós não temos aqui no Brasil o ISIS, por exemplo, aqueles radicais do Estado Islâmico, invadindo esse espaço, matando gente, explodindo coisas. Nós não temos isso. The Brazilian church has strength. A igreja brasileira tem força. Strength. Força. You do. Vocês têm força. You have the strength. Vocês têm força. Vocês têm força, vocês têm a capacidade de decidir como usar a sua liberdade, como usar a sua própria vontade. The reason that you have freedom is to work hard for those who don't. A razão pela qual a vocês foi dada liberdade é para que vocês trabalhem em prol ou para o bem daqueles que não têm liberdade. We have no excuse and there's no reason why we too can't join in the fellowships of Christ's sufferings on the earth. Não tem explicação, não tem nenhuma razão, não há nenhum motivo pelo qual nós, essa igreja livre, não devamos participar dos sofrimentos do corpo de Cristo ao redor do mundo. Sometimes the more sophisticated we become in our Christianity, the less room we have for what really matters. É impressionante perceber que quanto mais sofisticado se torna o nosso cristianismo, menos espaço, menos agenda, menos tempo nós temos para nos dedicar àquilo que é realmente importante. And simple is better. Geralmente, o mais simples é melhor. You see, we let the cares of this world, the worries choke the word of the life straight out of us. Nós permitimos que os cuidados e as preocupações dessa vida sufocassem a palavra e sugassem a vida para fora de nós. And when the worries of this world start choking us, we're useless for God's use in the world. E aí, quando as preocupações e os cuidados dessa vida começam a nos sufocar, nós nos tornamos inúteis para a glória de Deus na Terra. For God's purposes. Inúteis para os propósitos de Deus, para a vontade de Deus, para as coisas que Ele as coisas que Ele quer que aconteçam. Nós nos tornamos inúteis para os pensamentos e vontades do Rei do Universo que quer a sua vontade cumprida na Terra. Deus tem você em mente, a sua vida em mente. Ele tem um plano para te usar na Terra. You see, brothers and sisters, there's four soils. Perceba, irmãos e irmãs, existem quatro tipos de terra na parábola. And a seed is planted. Lembra, o semeador saiu a semear. Satan steals it. Então, no primeiro solo, Satanás roubou. There's rocky soil, and so it just comes up quickly. O segundo é um solo rochoso, raso, a semente nasce, depois seca rápido. the worries of the world choke it and it kills it. A terceira semente caiu num solo espinhoso e os cuidados dessa vida abafam, né, sufocam essa semente. And the good soil that goes into the ground and it grows and it gets 30, 60 and 100 fold. Mas a quarta semente cai num solo fértil, numa terra boa, e essa semente produz fruto a 30, 60 e a 100 por um. Which soil are you? Que tipo de solo é você? Many people have become so shallow that they're incapable of carrying around another person's burden. Muitas pessoas se tornaram tão rasas na sua fé que elas são agora incapazes de carregar o fardo do outro. But Christians are called to something much different. Mas os cristãos são chamados, nós cristãos somos chamados a algo muito diferente. In 2 Corinthians 11:28 it says. Em 2 Coríntios 11:28 nós lemos. Paul says, the apostle Paul, he's talking to us, says this. O apóstolo Paulo, ele tá falando com a gente, ele escreve o seguinte. I face daily the pressure of my concern for all the churches. Daily. Eu sofro diariamente as preocupações por todas as igrejas, todos os dias. Can you imagine just somebody saying that today? Já pensou alguém poder dizer uma coisa dessas hoje? I face daily the pressures for all the churches around the world. Eu enfrento todos os dias pressões e preocupações por todas as igrejas ao redor do mundo. And yet the apostle Paul, he felt that. E ainda assim, por mais difícil que pareça, Paulo, o apóstolo, sentia isso. To think that way takes maturity. Pensar desse jeito, para se pensar desse jeito, é necessário maturidade. It takes special training and special with solid food and intense exercise. É necessário treinamento, é necessário se alimentar de comida sólida e exercitar-se na fé. And I just want to say that I know that the pastors here are equipping you with solid food so that you can grow. E eu só quero mencionar aqui que eu sei que os pastores aqui estão equipando vocês para que vocês possam dar fruto e que o vosso fruto permaneça. If you listen to them, se você der ouvidos às orientações dos seus pastores. If you're good soil and not the other three, se você é do tipo de terra boa e não dos outros tipos de solo, you are taking it in and you are rooting up for fruit to eternal life and fruit in this world. Se você for essa terra boa, eu tenho certeza que você está internalizando essa semente, essa palavra, e ela vai gerar frutos em você, tanto nesta vida como também para outra. Which of the four soils are you? Eu pergunto então, que tipo ou qual dos quatro solos você é? To be the church of God that can entrust heavy loads that can very few can carry the burden. Ser a igreja de Deus e ajudar outros a levar as suas cargas. Do we desire a deeper fellowship with Christ? Será que a gente está disposto a fazer isso para termos comunhão mais profunda com Jesus? Do we want more of God? Do we want to grow in God, not just go to church, but grow in God. Será que nós queremos Deus? Será que a gente quer crescer em Deus? Não simplesmente viver uma vida religiosa de ir para a igreja, mas será que a gente quer Deus? Do we really want to know the fellowship of his suffering? Será que a gente quer compartilhar da comunhão dos seus sofrimentos? Many people want to grow in faith, but they're not doing anything that requires growth. Muita gente quer até crescer em fé, mas não está fazendo nada que provoque crescimento. So where is Christ suffering today? Então, onde é que Cristo está sofrendo bem agora, hoje? Where is Christ suffering? Onde é que Jesus está sofrendo hoje? Where is he suffering today? Where is Jesus suffering? Onde é que Jesus está sofrendo hoje? The persecuted church. Persecuted church. A igreja perseguida. Onde é que está a igreja perseguida? Okay, countries like this, okay. Países como Irã, Iraque, por exemplo. Where is Jesus being chained and beaten and ridiculed? Onde é que Jesus está sendo espancado, acorrentado e ridicularizado? He said, "People like these are the least of my brethren." Ele disse que estes que sofrem desse jeito são os meus pequeninos, são os meus irmãos. In Matthew 25, verse 40, it says, em Mateus 25, 40, lemos, whatever you do to the least of these, you've done to me, to Jesus. Toda vez que fizestes isto a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Do you believe that? Você acredita nisso? Yeah. Sim. Whatever you do to the least of them, you've done to Jesus. Toda not, vez, not to them, to him. Toda vez que você faz algo semelhante a Mateus 25, para um destes pequeninos, você não está fazendo a eles, mas está fazendo a Jesus. So how do we treat Jesus? Então, como é que a gente trata Jesus hoje? Jesus came to build a body. Jesus veio para edificar o corpo dele. Globally, one that would be interconnected. Um corpo global. Sorry? Interconnected and interdependent. Um corpo global que seja interconectado e interdependente. In 1 Corinthians 12:21 it says that no part of the body can say I have no need of you. Em 1 Coríntios 12:21, Paulo diz: nenhum membro do corpo pode dizer eu não tenho uso ou não tenho valor. But do we do this when we live as though there are no hardships, no trials, no sacrifices to bear? We need to wake up. Mas será que é isso que nós estamos fazendo quando vivemos uma vida absolutamente indiferente, como se não houvesse sofrimentos, pressões, cargas e lástimas sofridas pelo corpo de Cristo ao redor do mundo? In places like China, Christians have learned what it means to bear the reproach. Em lugares como a China, por exemplo, os cristãos aprenderam, ou têm aprendido o que é levar a vergonha de Cristo. In Luke 6:22 it says, em Lucas 6:22 nós Let's lemos. Open up to that. Abre sua Bíblia nisso, por favor. Em Lucas 6:22, por favor. Luke 6:22. Lucas 6:22. Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you and reject you. Your name as evil because of the Son of Man. Lucas 6:22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Now turn that and say that to your neighbor. Read it to your neighbor. Agora, por favor, vire para o seu irmão ao seu lado e leia esse versículo para ele, por favor. And you don't have to go to visit China or Sudan for this to be true in your life. Você não precisa ir para a China ou para o Sudão para que isso se cumpra na sua vida. To know the fellowships of his sufferings, conhecer you only need to take a stand where you are right now, where the Holy Spirit has you. Compartilhar dos seus sofrimentos ou para compartilhar dos sofrimentos de Cristo, basta você viver uma vida cristã de fato bem aí onde você está hoje. And much of the persecution that the apostle Paul received was within the church itself. Boa parte da perseguição que o apóstolo Paulo recebeu veio de dentro da própria igreja. And so Jesus said the time is coming when a man's worst enemies will be people that are in his own household. Por isso, Jesus disse que viria o tempo em que os inimigos do homem seriam aqueles da sua própria casa. Matthew chapter 10, 36. Em Mateus 10, 36. There was one Indian man in the UK that came to Christ. Tem a história de um homem, um indiano, que morava no Reino Unido e ele se converteu a Jesus. And he began to share the gospel with as many people as possible. Imediatamente após a conversão, ele começou a compartilhar o evangelho com o máximo de pessoas possível. And an elder Christian said, "Why are you doing all this? Why are you being so zealous, so extreme?" E de repente, um dos anciãos da igreja perguntou para aquele homem, "Mas por que que você está sendo tão zeloso, tão extremista, falando do evangelho para todo mundo que você vê?" And the Indian man said, "I just thought that was part of the deal." O indiano só respondeu, "Mas poxa, eu pensei que essa era parte do trato, fazia parte de você seguir a Jesus." I became Christian when I was 15 years old. Eu, Josh, eu me tornei cristão quando eu tinha 15 anos de idade. My father was a promoter for the Rolling Stones. O meu pai era produtor dos Rolling Stones. Mick Jagger, do you know this? Mick Jagger? Lembra anybody? Do Mick Jagger? Já ouviu falar nele? So he was the promoter for the Rolling Party Guy. Meu pai era promotor, era produtor dos Rolling Stones. Ele era promotor dos Rolling Stones, na verdade. My mother was a housewife until she ended up working in the hospital. A minha mãe era dona de casa, mas depois ela começou a trabalhar no hospital. When I was in high school, I was labeled a fanatic. E aí, depois de me ter convertido a Jesus, no segundo grau eu era considerado fanático pelos meus amigos. I would share the gospel with everybody I would meet around the school. Eu compartilhava o evangelho com todo mundo que eu encontrava na escola. And I certainly made a lot of mistakes. E certamente eu cometi um montão de erros. But regardless of what my friends or what my family may think, mas a despeito do que a minha família ou os meus amigos pensavam de mim, or what the world may do, ou a despeito do que o mundo fizesse comigo, the kingdom needs people who will say, I'm going to live for Jesus and you'll have to kill me to stop me. O reino precisa de gente, de cristãos que digam o seguinte: eu vou viver por Jesus e se você quiser me calar, você vai ter que me matar. When I would go preach the gospel in mosques, quando eu entrava nas mesquitas para pregar o evangelho para os muçulmanos, we took 1,000 students out, share 3,000 to 5,000 Muslims in different areas around LA and different cities around the world. Ao longo de anos, como professor na universidade, eu ensinei mais de 1,000 alunos a compartilhar o evangelho com os muçulmanos, e mais de 5,000 muçulmanos foram evangelizados por esses alunos. And the only way I'm going to stay in that conversation if I'm already dead. E a única maneira pela qual é possível eu entrar numa conversa com muçulmanos radicais é se eu entender que eu já estou morto. In other words, if I'm afraid of Muslims killing me or cutting off my head or shooting me or shaming me. Em outras palavras, se eu tiver com medo dos muçulmanos cortarem a minha cabeça ou me matarem ou atirarem em mim ou me prenderem ou me acorrentarem, I'm never going to speak up. I'm never going to preach the gospel. I'm always going to hide. Eu nunca vou me posicionar. Eu nunca vou ousar compartilhar o evangelho. Eu sempre vou me esconder. Certainly not going to go around the world. Certainly not going to go to East Timor or Indonesia or any of these places. Se eu não entender que eu já estou morto, certamente eu não vou viajar pelo mundo falando de Jesus. Eu não vou para o Timor-Leste. Eu não vou para a Indonésia. Eu não vou para esses lugares. And so your message has to be more important than your life. Perceba, a sua mensagem tem que ser mais importante para você do que a sua própria vida. I've got to be ready to go. Now, eu tenho que estar right now, pronto a ir agora, bem agora. Eu preciso estar pronto, eu tenho que estar preparado. Quem escolhe as suas paixões, as coisas pelas quais você vai viver ou morrer, é você mesmo. It's not a feeling, it's a choice. Sorry? It's not a feeling, it's a choice, passion. Paixão não é um sentimento. Paixão é uma escolha. The gospel can only advance as fearless feet and unashamed hearts will take it. O evangelho só pode avançar se pés destemidos e corações que não têm vergonha do evangelho levarem a mensagem. How few have observed the living testimony of the love of Christ? Quantos, quão poucos de nós estão dispostos a viver e pregar o testemunho de Jesus Cristo? If I were a non-Christian looking at all the quiet Christians, se eu fosse um não cristão e eu olhasse o mundo e visse tantos cristãos que são tão quietinhos, tão tranquilos, those of us who are living, you know, in the church today, cristãos silenciosos sobre o evangelho que estão nas igrejas de hoje, who claim that they believe that hell is real and people are going to burn in fire forever. Cristãos que até dizem, eu acredito que o inferno é real e que as pessoas vão queimar lá para o resto dos seus dias. Se eu não fosse cristão e eu visse esse monte de gente que diz crer a respeito dessas coisas, mas que não as proclama, eu pensaria duas coisas. Either these people are the most selfish people in the world, ou esses caras são as pessoas mais egoístas de todo o mundo, or they don't really believe what they're saying. Ou eles they na verdade não acreditam naquilo que eles estão dizendo que acreditam. They don't believe it. Eles não acreditam nisso. And so 1 John 3:16 says. 1 João 3:16 diz. This is how we know what love is. Assim conhecemos o amor. Jesus laid down his life for us and we ought to lay our lives down for the brother. Em que Cristo entregou a sua vida por nós e nós temos que entregar nossas vidas por outros. You ready? Tá pronto para isso? You ready? Tá pronto? No? Yeah, maybe. Não? No, sim, talvez. So, are you, what, which of the four soils are you? One, que tipo two, three, de four. Dos qual dos quatro solos você é? Listen, I just wanted to go to church today, all right? Eu sei, você deve estar dizendo, cara, eu só queria vir à igreja hoje, não queria assumir compromissos assim. To experience the kinship, the fellowship with people who are different from us or with people who are in pain, we need to start praying more. Para experimentar e ter a honra de participar nos sofrimentos de pessoas que estão de fato sofrendo pelo Evangelho, para começar, nós vamos ter que orar mais. And we need to pray more than just the normal requests of protection or health or happiness and peace. Nós precisamos orar mais e ir além daquelas orações triviais que buscam em Deus proteção, provisão, paz. And it really starts with how you pray to your God. Na verdade, tudo começa na maneira como você ora ao seu Deus. Who is your God? Quem é seu Deus? How do you pray to him? Como é que você ora a ele? Do you, or if the New Testament was a, if this was the New Testament today, would you be in the story? Se hoje o Novo Testamento estivesse sendo escrito, será que você, o seu nome, estaria na história? If the book of Acts was being written right now, será que se o livro de Atos estivesse sendo escrito hoje, would your life be in the center of it, kind of like the Apostle Paul or Peter or the Holy Spirit's leading them around or Stephen who's suffering and being killed for being a witness? Será que a sua vida estaria dividindo espaço na história com Paulo, Pedro, com Estevão? Será que você estaria sendo perseguido, torturado, açoitado e morto? But prayer alone is not enough. Só orar, entretanto, não é suficiente. It also involves our action and our resources. Também vão ser necessárias as nossas ações e os nossos recursos. Desculpa. The name of the Lord is blessed through his through this church here today. O nome do Senhor é bendito através dessa igreja aqui hoje. Because you have a commitment to being a blessing. Porque vocês fizeram um compromisso de ser uma bênção. As it is in Hebrews 13, outside the gates, engaging in Christ's sufferings. Como está escrito em Hebreus capítulo 13, sairmos dos portões para participarmos, levarmos junto com ele a sua vergonha. And you engage that with your prayers, you engage that with your resources. Você se torna participante disso por meio das suas orações, por meio das suas doações. But that's not enough. Mas isso também não vai ser suficiente. The fellowships of brothers is not merely a pointing out where our money is allocated, but also where their lives are invested. A qualidade da vida de uma igreja não é determinada simplesmente por onde o dinheiro dessa igreja é investido, mas também onde o tempo e a vida desses irmãos é investido. We can go almost anywhere in the world today. Sorry. We can go almost anywhere in the world today. Hoje, a gente pode chegar a praticamente qualquer lugar do planeta. For the first time in history, we can be in any remote village within 24 or 48 hours. Preste atenção nisso. Pela primeira vez na história, nos tempos de hoje, na nossa geração, nós somos capazes de chegar às vilas mais distantes, mais remotas do planeta em 24 ou no máximo 48 horas. Globally. Em todo o mundo. We have no excuse to leave the world unevangelized. Não temos desculpa para deixar que o mundo pereça sem ser evangelizado. There are over 100 million evangelicals and Pentecostals that are 18 to 30 years of age. Existem pelo menos 100 milhões de cristãos protestantes evangélicos que têm entre 18 e 30 anos de idade hoje. Properly mobilized and equipped, we can evangelize the entire earth in a few years. Se estes 100 milhões de jovens forem efetivamente treinados e discipulados, a gente pode evangelizar o mundo inteiro nos próximos anos. In our generation. Na nossa geração. In a few years. Em poucos anos. Everybody's discipled and trained, we can do it in a few years. Se todo mundo for discipulado e treinado, nós podemos terminar a tarefa em poucos anos. Globally, no mundo inteiro. Locally, localmente, locally, e globalmente. Locally, it's a word, it's a combination. The pastor says, how do you call that? É glocal. Glocal. É o que a gente chama, né? Glocalmente, a fusão, né, do global com o local. Let's join in the fellowship of our brothers by faith. Nós precisamos então participar da vida dos nossos irmãos que sofrem pela fé. And literally see hundreds of millions rescued from darkness of Satan. E ao fazer isso, também vamos ver Deus resgatando milhões das trevas das mãos de Satanás. We can give our time in prayer, our wealth to further the cause, and our sons and daughters to die in the cause. Nós podemos investir o nosso tempo em oração. Nós podemos investir os nossos recursos financeiros na expansão da causa e nós podemos enviar os nossos filhos para morrer por essa causa. And there's still much to be a part of in the strength here in Brazil. E tem muita coisa para fazer. Vocês têm muita força aqui no Brasil. It's extremely underutilized. Que, na verdade, é uma igreja muito forte, muito grande, que é extremamente subutilizada. Again, you are the big leaders. Novamente, vocês aqui no Brasil são alguns dos maiores líderes do mundo. But how many are asking, what sacrifice can I make to join with the Lord? Mas de repente você esteja se perguntando, que tipo de sacrifício eu posso fazer para me unir ao Senhor? How much can I give? Quanto eu posso dar? How much is Jesus's mission worth? Quanto vale a missão de Jesus? Let the souls of the harvest, those saved, be the first to tell you that it's worth it. Ora, que as almas que ainda não foram salvas, mas que serão se você se envolver, que elas sejam o valor, a razão pela qual você paga o preço. What if you're a Muslim living in darkness? E se você fosse um muçulmano vivendo Indonesia, nas trevas, Timor, na Indonésia, lá no Timor-Leste, and knowing what you know now about the gospel, e sabendo o que você sabe hoje a respeito do Evangelho, how much would you want Christians in Brazil here, o quanto você ansiaria, desejaria que os cristãos aqui do Brasil pensassem a seu respeito e enviassem missionários para que a evangelização acontecesse? Para que você, sua esposa, seus filhos, seus netos pudessem ouvir o Evangelho e entrar numa aliança, num relacionamento com Deus. What if was you lost in darkness, e se fosse children? Você e os seus filhos que estivessem perdidos nas trevas hoje? It's all for his glory. É tudo para a glória dele. It's for his worship, it's for his honor. The Lamb is worthy. É para a glória dele, é para o louvor dele. O Cordeiro é digno. To receive honor and glory and praise throughout the earth. Ele é digno de receber honra, glória, louvor por toda a terra. When you get to heaven, quando a gente chegar no céu, as you stand before his throne in worship, e você estiver diante do trono dele em adoração, you will cherish every earthly sacrifice you made. Você vai celebrar cada sacrifício que você fez aqui na terra. Life is just a test. A vida é apenas um teste. And it's essential importance that we understand what God's timeline is, his essential end times is. E é de essencial importância que nós entendamos a linha do tempo de Deus. É importantíssimo que a gente entenda os planos de Deus para o mundo. And we happen to live in an age where sacrifice in love for God is the most powerful weapon in the kingdom of God. Nós vivemos em uma era na qual o amor, o sacrifício, a devoção por Deus é a maior arma do reino de Deus hoje. As a child, we learn a lot of things. Quando a gente é criança, a gente aprende um monte de coisas. We learn how to be quiet in situations, polite, dress up, play. A gente aprende a ficar quieto quando tem que ficar quieto, a ser educado, a gente aprende a se vestir, a gente aprende a brincar. You learn the appropriateness of being still. Você aprende as boas maneiras de ficar quietinho. In school and so on. Na escola, na igreja, por aí vai. Some of us need to learn to grow up. Alguns de nós precisamos aprender a crescer. We can't remain babes in Christ forever. Nós não podemos permanecer bebês espirituais em Cristo para sempre. In 1 Corinthians chapter 3 verses 1 through 3 Paul says that you should be matured by this time eating carne, not leche. Em 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 a 3, Paulo diz: por esse tempo, vocês já deveriam estar comendo carne, comida sólida, e não bebendo leite como crianças espirituais. It's simply inappropriate, if not immoral, to live at ease in such a time as this. É inapropriado, é inadequado, se não imoral, viver tranquilamente numa era como esta. The Lord is asking something of you today. O Senhor está pedindo algo de você essa noite. He's asking you to give your whole heart, your whole soul, your whole mind, and yes, your strength. Ele está pedindo que você entregue a Ele todo o seu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e sim todas as tuas forças. And your strength is your resources, your life, your body, your blood. E as suas forças, no nosso caso, é o seu tempo, seus recursos financeiros, sua vida e sim o seu sangue, se necessário. To his mission. Para a missão dele. He needs you. Ele precisa de você. People say, no, God doesn't need anything. As pessoas dizem, não, Deus não precisa de nada. But he created you. Mas Ele criou você. And it's to bring him glory. The whole creation is to bring him glory. Para trazer a Ele glória. Toda a criação é para trazer glória a Ele. Nobody else is uniquely you. Ninguém mais é como você. There's no way I can be you. Não tem jeito de eu ser você. None of us can. You have your unique relationships, your unique gifts, your unique things the Holy Spirit has done in you. Você tem dons únicos, relacionamentos únicos. Você é uma pessoa única que o Espírito Santo fez especificamente. Aleluia. And so we need to be His willing hands and His courageous feet. Nós precisamos ser as mãos voluntariosas de Jesus e os pés corajosos de Jesus. And that is what you and what I were created for. E é por isso que você e eu fomos criados. Amém. I want to give you a chance to respond to this today. Eu quero dar a você uma chance para responder a isso. Maybe you've heard, say, well, I've heard this before, but I've never heard this before. Talvez você diga, ah, eu já ouvi isso, mas eu nunca ouvi isso desse jeito antes. Maybe we never, like the four soils. Talvez, tipo, os quatro solos. Maybe we realize that we haven't responded the right way. Talvez você perceba que você não respondeu da maneira como deveria. We're going to church, but we are not responding in the way. Talvez você esteja vindo à igreja, mas não esteja respondendo do jeito certo. Jesus and the Holy Spirit would want us to. That Jesus and the Holy Spirit would want us to respond. Talvez você não esteja respondendo da maneira como Jesus e o Espírito Santo quer que você responda. Let's bow our heads and pray. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Father God, we come to you in the name of Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. You're worthy of it all. E Tu és digno de todas as coisas. Of all glory, of all honor, of all praise. O Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. You created the 100 billion stars, you created the universe, you created all the people. O Senhor criou centenas de bilhões de estrelas, o Senhor criou o universo, criou as pessoas. And Satan is dominating the earth. E Satanás está dominando a terra. And you've asked us to take it back. O Senhor nos pediu, nos mandou a tomar a terra de volta. To colonize the earth from heaven. O Senhor nos convocou a colonizar o céu com a terra. To see Jesus's reign, to see it extended throughout the earth. O Senhor nos chamou para contemplar a extensão do reino de Cristo sobre toda a terra. Matthew 28:19-20, go into all the world, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey all I've commanded you to do. Mateus 28:19-20 diz, e depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. All of it. Todas as coisas. Not some of it, but all that Jesus said. Não apenas algumas coisas, mas tudo o que Jesus nos disse. And Jesus says, I will be with you. E Jesus disse, eu serei convosco. To the ends of the earth. Todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus is going to go with us. Jesus irá conosco. He's not going to go with me. Ele não vai ir comigo. He's going to go with you. Ele vai com você. He's going to go with me, but he's going to go with you. Sim, ele vai comigo, mas também irá com você. Locally and globally. Localmente e globalmente. Locally. Localmente. And if tonight you want to respond. E hoje à noite, talvez você queira responder. Satan's been stealing the word. Satanás está roubando em alguns lugares a mensagem dos corações. My roots are not deep enough. Talvez você esteja dizendo, as minhas raízes não são profundas, eu estou morrendo, Senhor. The worries of the world, the riches are choking me. As preocupações, os cuidados, as riquezas desse mundo, dessa vida estão me afogando, me sufocando. Lord Jesus, I want to be that soil, that good soil. Senhor Jesus, eu quero ser a boa terra, Senhor. That grows up, has strong roots. A terra que onde a semente produz fruto, tem raízes fortes. And fruit that is 30, 60, 100 fold. E produz fruto a 30, 60 e a 100 por um. Not Pastor Sostens, not Daniela. Não Pastor Sostens, não a Daniela. You. Você. If you want to respond to Jesus tonight. Se você quer responder a esse chamado de Jesus hoje à noite. And you are sensing the Holy Spirit is touching you in this way. Se você percebe o Espírito Santo te movendo nessa noite. To reach locally and globally. Para se comprometer com o alcance local e global. And you need to respond in some special way with the strength that God has given you. E se você precisa responder nessa noite de maneira visível com a força que Deus te dá. And for pride or for the worries of the world or insecurity or whatever it was, you have not responded to this in the way you needed to. E talvez por orgulho, por medo, por vergonha, você não fez esse compromisso, você não respondeu dessa maneira ainda. If that's you tonight. Esse é o tempo para você. I want you to respond to Jesus by standing to your feet. Eu quero que você responda a Jesus se colocando de pé. I want to lead you in prayer. Eu quero te conduzir em oração. Aleluia. Father, you see those who have stood. Pai, o Senhor vê aqueles que se colocaram de pé. I haven't seen them, but you have. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. So as Jesus is seated at the right hand of God. Então, enquanto Jesus se assenta à mão direita de Deus Pai, and as he has commissioned us to the ends of the earth. E ele nos comissionou aos confins da terra. Father, we pray a simple prayer. Pai, nós fazemos uma oração simples. We ask. Nós pedimos that you would fulfill the will of God of those who are standing. Que o Senhor cumpra a vontade de Deus na vida daqueles que estão de pé. Changing our minds, changing our directions. Mudando as nossas mentes, mudando as nossas paixões. Responding to the mission that you have given us. Que a gente responda à missão que o Senhor nos confiou na terra. The biggest problem in the world is not the radical Muslims, it's nominal Christianity. Porque o problema do mundo, Senhor, não é o Islã radical, é o cristianismo nominal. The answer to global Islam is a discipled and trained church that loves Jesus. A resposta para o Islã global é uma igreja treinada e discipulada que ama Jesus. And we want to join with those who are suffering. E o Senhor quer nos unir àqueles que estão sofrendo. As it says in Hebrews 13:13, go outside the gates and bear his reproach. Como nós vemos em Hebreus 13, sairmos dos portões para levar conosco a sua vergonha. Identifying with those who are in need. Nos identificando com aqueles que estão em necessidade. As remembering as we also were there with them. Nos lembrando deles como se com eles também estivéssemos sofrendo. Holy Spirit, would you bless those who are here? Espírito Santo, por favor, abençoa aqueles que aqui estão. Not just asking for their needs, but for their maturity. Senhor, não dá a eles simplesmente a provisão às suas necessidades, mas dá a eles maturidade, Senhor. They can accomplish that you are giving them, Holy Spirit, the purposes and visions and dreams of the things that they can accomplish. Senhor, que eles possam cumprir aqueles sonhos, aqueles planos, aquelas prioridades que o Senhor tem para eles cumprirem. That literally the Apostle Paul, I consider myself worth nothing that I may finish the task of testifying to the Gentiles of the goodness of God's grace. Que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse, em nada eu não considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira de anunciar o evangelho da graça de Deus. And that these would have experiences with you. E que estes que estão de pé, Senhor, tenham experiências contigo. Foundation on the commands of God, on the commands of Jesus. Que eles possam ser baseados, ter a sua vida fundada sobre os mandamentos de Jesus, os mandamentos do Evangelho. But that those experiences would be those unique things that only the Holy Spirit could tell us. E que vão além disso, que não sejam simplesmente cristãos elementares no Evangelho, mas que tenham experiências com o Espírito Santo, Senhor. And that they would write these experiences down as if they're the very words of God. E que essas pessoas que terão essas experiências contigo possam registrar essas experiências, as próprias palavras que o Senhor deu para eles, as experiências únicas que eles terão com o Senhor. That they can respond to you in only the way that you specifically told them to do. Dá-lhes graça, Senhor, para responder e cumprir especificamente as coisas que o Senhor lhes disse para fazer. Like Peter and like Stephen, they would fulfill their assignments. E como Paulo, como Pedro, como Estevão, eles possam cumprir a sua tarefa. Some to go, some to send, locally, globally, glocally. Alguns vão ficar, outros vão ser enviados, uns globalmente, outros localmente. Holy Spirit, we pray for an impartation of spiritual gift among them. Senhor, nós pedimos um derramar dos dons do Teu Espírito, Pai. Break the yoke of bondage, break the strongholds. Senhor, quebra as cadeias, quebra as amarras. Let them experience a new sense of freedom in the gospel. Senhor, liberta-os, que sejam livres no Teu Evangelho. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Satan is not. Satanás não é. And we break the power of Satan over nós quebramos lives. O poder de Satanás nessa noite em nome de Jesus. Nós quebramos as fortalezas da mente. Holy Spirit, we ask that you would go forth. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, vem. And we thank you that we get back to that place that is because of the goodness and the grace of God. Nós agradecemos ao Senhor por nos levar de volta àquele lugar por meio da bondade e da graça de Deus. That we experience you. Que a gente possa experimentar. On the cross. Aquilo que nós temos direito na cruz. Just as God the Father sent His Son, you send us. Assim como Deus o Pai enviou Deus o Filho, assim o Filho nos envia a nós. Into this world, in Belo Horizonte. Ao mundo inteiro. Desde Belo Horizonte and throughout the world. E ao mundo inteiro. We bless these. Nós os abençoamos. No nominal Christianity in this church. Com não mais um cristianismo nominal. In the name of Jesus. No nome de Jesus. No nominal Christians. Que não haja mais cristãos nominais aqui. None. Nenhum. In the name of Jesus. No nome de Jesus. This go. This we break the spirit. Nós quebramos esse espírito. Cultural. Spirit that is over, we break that in nós the name of Jesus. Quebramos esse espírito de nominalismo em nome de Jesus. People will respond to Jesus. As pessoas sejam livres para responder a Jesus. And bless these in the abençoe name of Jesus. Essa semente, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. God bless you. Deus os abençoe.